Seção 44. De As Primaveras, de Casimiro de Abreu. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor, visite LibriVox.org. Gravado por Vicente. Seção 44. Do livro 2º de As Primaveras, de Casimiro de Abreu. De joelhos. Qual reza o irmão pelas irmãs queridas, ou a mãe que sofre pela filha bela? Eu, de joelhos, com as mãos erguidas, suplico ao céu a felicidade dela. Senhor, meu Deus, que sois clemente e justo, que dais voz às brisas e perfume à rosa, oh, protegei-a com o manto augusto, a doce virgem que sorri medrosa. Lançai os olhos sobre a linda filha, dai-lhe o sossego no seu casto ninho, e da vereda que seu pé já trilha, tirai a pedra e desviai o espinho. Senhor, livrai-a da rajada dura, a flor mimosa que desponta agora. Deitai-lhe orvalho na corola pura, dai-lhe bafejos, prolongai-lhe a aurora. A doce virgem como a tenra planta, nunca floresce sobre terra ingrata. Bem como a rola, qualquer folha a espanta, bem como o lírio, qualquer vento a mata. Ela é a rola que a floresta cria, ela é o lírio que amanhã descerra. Senhor, amai-a, a sua voz macia, como a das aves, a inocência encerra. Sua alma pura na novel vertigem pede ao amor o seu futuro inteiro. Senhor, ouvi o suspirar da virgem, dourai-lhe os sonhos no sonhar primeiro. A mocidade, como a deusa antiga, na fronte virgem lhe derrama flores. Abri-lhe as rosas da grinalda amiga, na mocidade derramai-lhe amores. Cercai-a sempre de bondade eterna, lançai orvalho sobre a flor querida. Fazei-lhe, ó Deus, a primavera eterna, dai-lhe bafejos, prolongai-lhe a vida. Depois, de joelhos, eu direi, sois justo. Senhor, mil graças eu vos rendo agora. Vós protegestes com o manto augusto a doce virgem que a minha alma adora. Dezembro, 1858. Fim da seção 44.